Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Simples de coração que se encontram em todas as classes sociais. Há muita gente que confunde pobreza com simplicidade, com honestidade, com a porção de coisas boas. Isto é ilusão. Há muita gente bem colocada, há muita gente rica que também é simples de coração. Eu conheço vários. Então, Apocalipse de Jesus, que o Apocalipse é de Jesus, logo de início fica claro, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João não fugiu da raia. Nonagenário, preso por Domiciano na ilha de Patmos, não se vergou diante daquele poder discricionário, miserável, assassino, genocida. E ele diz aqui, ainda no capítulo 1 deste livro majestoso, no versículo 9, por que ele não se vergou? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Quem é companheiro não se verga na hora de testemunhar o Cristo e dar o testemunho da solidariedade, o exemplo aos seus companheiros. Por isso que eu disse, criei esse nome, Equipe Solidária Legionária. Quer dizer, somente equipe solidária é falar incompletamente. E falar incompletamente é melhor fechar a boca, não proferir palavra. Porque há muita gente solidária no mal. Até o Nelson Rodrigues costumava dizer, para mexer com o seu colega escritor, Otto Lara Rezende, mineiro só é solidário no câncer. A gente quer solidário nisso aí também. Mas aí devemos ser, né? Para socorrer os doentes. Aí eu não posso ajudar mais, que eu já estou com 60 anos. João tinha mais de 90. Morreu quase centenário. Por isso muitos pensavam que Jesus retornasse logo. Porque disse a Pedro, quando Pedro perguntou, esse aí, Jesus, o que acontecerá com ele? Pedro perguntando, curioso, a respeito de João. Então Jesus disse em palavras modernas, Pedro, cuida da tua vida. E declarou que João ficaria até que ele voltasse. Mas acontece que a vida material não é a verdadeira, a vida espiritual sim. Ninguém morre e desaparece. A morte é uma abstração. No mundo espiritual existem continentes, vida, trabalho. Oh, se Jesus disse que Deus não cessa de trabalhar, e ele também, como é que nós vamos ficar parasitários? Seria a apologia da vagabundagem. A turma vai para o outro lado e fica ativa. Ressurreição dos mortos? Vão ressurgir, sim, no espírito. A carne para nada serve. Tudo isso vai acontecer. Muita gente acredita nas previsões de fim de ano, só que depois não reparam que não acontece nada. Não digo que não haja elementos com a capacidade de ver lá adiante, mas que agora virou um comércio notável, hein? Puxa, isso aí está dando tanto dinheiro quanto fazer das crianças consumistas. e não presta atenção no Apocalipse, presta atenção em Nostradamus, e não presta atenção no Apocalipse de Jesus. Eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Enquanto o Brasil não entender que Jesus é a religião da vida e traz as soluções para os problemas que nos afligem, não alcançará a sua destinação. As soluções dos problemas que afligem a humanidade se encontram no campo religioso, quer dizer, do espírito, do sentimento, da conduta. Religião é para abrir caminhos de iluminação. Religião não é ringue de boxe. Zarur afirmava: o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Meus amigos e meus irmãos, está aqui o que eu escrevi. Vamos lá. Não vejo religião, página 18, do Tratado Universal sobre a Dor, como vencer o sofrimento. Não vejo religião como ringues de luta livre, nos quais as muitas crenças violentam-se no ataque ou na defesa de princípios, ou de Deus, que é amor, e que por isso não pode aprovar manifestações de ódio em seu santo nome, e nem precisa da defesa raivosa de quem quer que seja. Religião é para tornar o ser humano melhor, integrando-o no seu Criador, pelo exercício da fraternidade entre as suas criaturas. Mas vamos iluminar a nossa reunião, lendo aqui o capítulo 22 do Apocalipse do Cristo. Eu quero que os jovens partam daqui com esta mensagem. Apocalipse não mete medo, não. Apocalipse, pelo contrário, ele é o fim dos mistérios. Seria a revelação. Essa dificuldade que o poder superior, os maiores da espiritualidade, colocaram no texto sagrado, é porque se ficar muito fácil, o pessoal não liga mais, decifrou, não tem mais graça. Vamos lá então? A respeito da Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, de João Evangelista, o psicógrafo, o médium paranormal, ou o repórter do Apocalipse, porque o Apocalipse é de Jesus. João era grande, mas Jesus é imenso, é divino. Referindo-se então à Nova Jerusalém, aos novos céus e terra, diz ele: e ele me mostrou o rio da água da vida eterna, resplandecente como cristal, que sai do trono de Deus e do seu Cristo. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida eterna, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore da vida eterna servem para a cura das nações. E E ali não haverá jamais maldição, porque nela estará o trono de Deus e do seu Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome de Deus. E então já não haverá noite, nem precisarão eles de luz de lâmpada, e nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são muito fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E prometeu o Cristo: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que as mostrava para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras da profecia deste livro. Adora a Deus, não a mim. E me disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo permaneça na prática da justiça. E o santo a santificar-se. E repete o Cristo: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão. Que tenho para retribuir a cada um segundo as obras de cada um. Eu sou o Alfa e o Ômega. O primeiro e o último. O A e o Z. O princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro de Deus. Para que lhes assista o direito à árvore da vida eterna. E para entrarem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os adúlteros e os assassinos e os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas do Senhor. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede da água da vida eterna, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida eterna. Eu, porém, aviso a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, será castigado por Deus com as pragas que neste Apocalipse estão escritas. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus também há de tirar a sua parte da árvore da vida eterna, da cidade santa e das coisas que aqui se acham escritas. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, para todo sempre. Amém. Onde o temor do Apocalipse? Onde? em parte alguma. Só quem tem culpa no cartório pode se apavorar com um livro de tão brilhante poesia. É uma das páginas mais belas da literatura universal. E não é literatura para cérebros vazios e corações frios. É para esquentar as almas e encher de substância a intelectualidade humana. Isto é a política de Deus. Política para o homem e para o espírito do homem. Como é que um livro derradeiro da Bíblia Sagrada poderia ser vão, apócrifo, uma mensagem confusa, inócua, pior então, iníqua? Como? Ele traz 7 bem-aventuranças e é uma revelação de Jesus. É que os homens ainda têm Jesus como história da carochinha. Mas não é não. Ele é a religião da vida e conduz os destinos do planeta Terra com cetro de ferro e dará a cada um conforme promete no Evangelho e no Apocalipse, de acordo com as obras de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está presente. Que já vem em nossos corações para sempre.